correr atrás, eu sei, eu posso chegar. Dificuldades, é claro, vou passar. Cercado por parede, sozinho em casa. Neurose bate, a mente atordoada. Lá fora o vento forte, traz a garoa fina. Suspendo o rolê, outono, noite fria. Sem clima pra sair, um som irei ouvir. Help, OJs, cabeça refletir. O caminho é estreito, portanto é difícil. Mas lá no fundo sei que nada é impossível. É só querer correr, acreditar. Alguma coisa me derruba, sei lá o que será. Angústia, depressão, desanima da vida. Não, esperança, mantenho sempre viva. Mas no momento, por dentro, um vazio. Solidão, sensação que causa arrepio. A fase é essa, bastante problemática. O tempo passa, pra mim isso basta. Preocupação, transtorno, tensão. Um prato cheio pro tédio, né não? Então, no mundão, ser humano é complicado. De vez em quando me sinto complexado. O motivo, enigma a desvendar. Muitos fatos me fazem pensar. Já é tarde, vou tentar dormir. Uma oração, por todos, por mim. Quero dormir. Abandonou o silêncio no momento, reflete o que sou. Em plena madrugada, gelada na cama, parceira nesse instante, somente a insônia. Cabeça no travesseiro, confuso, carente. Tranquilidade bem longe, ausente. Fecho os olhos, vejo várias cenas. Os problemas a memória armazena. Profissional, pessoal, espiritual. Três exemplos, terceiro principal. Notícias ruins, imagens sangrentas. Veredito é o seguinte, sentença. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, completo, preguiça. Eis aí os sete pecados capitais. A perdição do mundo, a guerra vencer a paz. Capitalismo, império do egoísmo. Dinheiro é bom, eu sei, mas também é o inimigo. Às vezes a solução, outras maldição. No globo terrestre, império cifrão. Filho que mata o pai, ou vice-versa. Tragédias em famílias, histórias diversas. Tenho que admitir, o mal tá na moda. Israel, Palestina, faixa de Gaza, discórdia. Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Talibã, terror, holocausto, Hiroshima, Vietnã. Errado ou certo, não sei quem é quem. Mal estado, pesadelo, acordado, sou refém. Quero dormir, dormir, reagir, já tô no limite. O lado perturbado é cruel, deprime. Levanto, acendo a luz, vou ler um livro. Minuto de sabedoria, otimismo. Mensagem me faz bem, energia positiva. Um chá pra acalmar, adrenalina. O sono, graças a Deus, pouco a pouco vem chegando. Liberto da tortura, necessito descanso. Deito novamente, ouço o canto do galo. O dia amanhece pelo jeito nublado. Mudança de estação, contagem regressiva. Só falta uma semana, o inverno se aproxima. Quero dormir, eu quero dormir. Viajando nos pensamentos, numa noite fria de outono, mais precisamente de sexta pra sábado. Um caderno, uma caneta, a mente a milhão. Eu quero dormir, preciso dormir, descansar e acordar pra viver. Guido, Smith, Aliança Racial.